Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. Banco Safra forma a café. Os empresários precisam de um banco com o qual posso conversar a mesma língua. A linguagem ágil e dinâmica dos negócios. Converse com o Banco Safra. Há mais de 100 anos atendendo com eficiência as necessidades do mundo empresarial. Banco Safra, tradição secular de segurança. Em São Paulo, 6 horas 57 minutos. Maneira de vencer a concorrência. Vencer a inércia do consumidor, evitar o acúmulo de estoque. Com ele você entra em contato com milhões de pessoas. Anuncie. Esta é uma das formas de enfrentar a crise. ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda, com a colaboração da Central de Rádio. ZYK 686, Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. AM 700 kHz. Sob o patrocínio da Pan American, a Rádio Eldorado apresenta a previsão do tempo. Com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pelo radar meteorológico da FAPESP, na Fundação Educacional de Bauru. A fotografia do satélite SLS mostra uma frente fria no litoral sul da Bahia. A massa de ar polar que acompanha a frente é responsável pelo acentuado declínio de temperatura que está ocorrendo no estado de São Paulo, no sul do Brasil, no Uruguai, Paraguai e Argentina. No momento, a temperatura em Curitiba é de 1 grau abaixo de zero. Londrina, 2 graus positivos. Florianópolis e Porto Alegre, 9 graus. Campo Grande, 6. Presidente Prudente, 5. Bauru, 9. Campinas, 10. A previsão hoje para o interior paulista é de tempo bom, com pouca nebulosidade no decorrer do período. A temperatura estará em ligeira elevação durante o dia, declinando rapidamente à noite. A Panam apresenta a Clipper Class, um novo conceito em matéria de conforto para passageiros internacionais. Na Clipper Class, as poltronas estão dispostas duas a duas, sem a incômoda poltrona do meio. Agora você tem muito mais espaço para descansar ou trabalhar durante a viagem. Peça a nova Clipper Class nos jogos diários da Panam para Nova York, Miami, São Francisco e Los Angeles. A Panam fez o que você sempre teve vontade de fazer. Tirou a poltrona do meio. A capital tenta bom, permanecendo no decorrer do período. A temperatura no centro é de 10 graus e a máxima prevista é 16. O aeroporto de Congonhas e Campo do Mato estão abertos para voo visual. Congonhas opera na pista 34, Mato na 29. A visibilidade nas estradas paulistas é de moderada boa. Em Brasília, tenta bom 12 graus, Belo Horizonte no grado 17 e Rio no grado 19. A Panam está convidando você e sua família para passar férias cinematográficas nos Estados Unidos. Você escolhe um dos 10 maravilhosos roteiros com esticadas até o México, Caribe e Havaí e embarca em um dos confortáveis jumbos da Panam que voam diariamente para Nova York, Miami, Los Angeles e São Francisco. Comece logo esta aventura. Dê um alô para seu agente de viagem ou dê um alô para Panam. A previsão para o litoral paulista de tempo bom com nebulosidade variável no decorrer do período. Ventos do sudoeste, sudeste, fracos e moderados, mar de vagas, visibilidade moderada boa. Recente tempo bom. Com nebulosidade 17 graus. Para o litoral sul do Brasil está previsto tempo bom, ventos do sudeste, fracos a moderados, mar de vagas, visibilidade moderada boa. Tempo e temperaturas médias nas últimas 24 horas em algumas cidades do mundo. Buenos Aires, bom 5 graus. Londres, chuva 13. Madrid, nublado 29. Nova York, bom 28. Roma, bom 25. Lisboa, tempo bom 29 graus. Sob o patrocínio da Pan American, a Rádio Eldorado apresentou a previsão do tempo. YK686, Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. AM 700 kHz. A Eldorado passa a apresentar. Um agasalho e entre no cerquinho do Arrelia, dia 20 às 16 horas no ginásio do Pacaembu, colaboração da nossa Caixa. Kitchens tem financiamento próprio em 6 pagamentos iguais sem juros. Vamos repetir. A Kitchens tem financiamento próprio em 6 pagamentos iguais sem juros. E nem precisa repetir que a Kitchens é aquela cozinha maravilhosa que você quer e pode comprar. Sempre a melhor qualidade e eletrodomésticos exclusivos na nova cor marrom fosco acetinado. Venha ver e solicite um projeto especial para você, absolutamente grátis e sem qualquer compromisso. Kitchens Faria Lima 1458, em Santos, Avenida Vicente de Carvalho, 75, Gonzaga. Kitchens. Eldorado Limitado, São Paulo, capital. Yeah. 700 kHz. Thank you. Close My Eyes, The Waits, With a Song in My Heart, The Rogers, There I Will Never Be Another You, The Garden, This Is Alter, The Stewart, My Foolish Heart, The Young, The You'd Be So Nice to Become Home Too. De meta informa a hora certa. Foi enrolado do vigia da sua empresa, outro vigia que fica realmente de plantão atento para as surpresas da noite. Relógio de vigia de meta. O único que imprime os números em relevo, trabalha sobre rubis inviolável. Disque 2607-922 e peça visita sem compromisso de representante de Dimas de Melo Pimenta. E na hora de ir embora, vá tranquilo. Sua empresa está sob a segurança do relógio de vigia de meta. Marca de confiança. Absoluta há 45 anos. Em São Paulo, 7 horas e 50 minutos. Está encerrado. Compasso de espera. Thank you. Próximo programa, contato de cena. Você já foi à Casa Centro? Não. Então vá. Na Casa Centro tem toda a linha cena. Tem cena radiante, tem linha d'oro. A Casa Centro tem tudo. Tem preço baixo e facilidade de pagamento. Entre, a Casa Centro é sua. Florencio de Abreu, Brigadeiro Luiz Antônio, Maria Marcolina, Santa Efigênia, Shopping Ibirapuera, piso superior. 7:27. A família da Poupança é a família Guarujá Veículos. Há mais de 15 anos, a família garante o jeito mais fácil, alegre, econômico de adquirir o Fox, o Passat, o Gol e a Brasília dos seus sonhos. Entre você também com toda a família para a família da Poupança. A família Guarujá Veículos. Fone 327285. Próxima reunião da família Guarujá Veículos. Dia 12 de agosto, quarta-feira à noite, na Sociedade Antioquina, Rua Mato Grosso do Sul. Duas formas de arte se encontram hoje às 21 horas na Eldorado AM. A música no cinema. Patrocínio cultural Rastro. Rastro. Aproxima as pessoas. Sob o patrocínio da Pan American, a Rádio Eldorado apresentou a previsão do tempo. YK 686, Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. AM 700 kHz. A Eldorado passa a apresentar Compasso de Espera. Thank you. com as ofertas da quinzena de ferragens e ferramentas do Jumbo Eletro, você descobre uma porção de coisas que você mesmo pode fazer. Nas horas de folga, se divertindo um bocado e principalmente fazendo muita economia. Aproveite as ofertas da quinzena de ferragens e ferramentas do Jumbo Eletro e faça milagres com as próprias mãos. Esperta. Convide seu marido para um programa de jockey terapia em conjunto. A descontração, a higiene mental e tudo o que vocês precisam para esquecer a tensão do dia a dia. Jockey, às segundas, quintas, sábados e domingos. A corrida contra o seu estresse. Thank you. Thank you. Está encerrado pela Eldorado de São Paulo AM, o compasso de espera. A Rádio Eldorado de São Paulo passa a apresentar Roteiro Cultural. Entre outros, da vida das marionetes de Ingmar Bergman. Na sala Mário de Andrade, do Garazates. O Mundo Mágico dos Muppets, primeiro filme com os famosíssimos bonecos, direção de James Crowley. Misturando gente real e famosa com bonecos, no Liberty. Loucos de Darnot, comédia dirigida por Sidney Poitier. Dois personagens desempregados sonham com a fome e a fortuna quando são presos, confundidos com assaltantes de banco. Gene Wilder, Richard Pryor, interpreta os papéis centrais no Top Cine. Como eliminar seu chefe de Colin Higgins? Jenny Fonda, Lee Tomlin e Dolly Parton fazem três secretários que sequestram o chefe no momento de desespero, no Bristol. Em algum lugar do passado, filme dirigido por John Schwartz. Christopher Reeve, Jenny Seymour, Christoph Plummer, Teresa Wright interpretam os papéis centrais dessa estranha história de amor, na qual a jovem é de outra época do passado, no Gênio. Teatro. Pode ser vistos entre os cartazes de teatro as seguintes peças. Afinal, Uma Mulher de Negócios, de Fassbinder, direção de Sérgio Brito, no elenco de Nini Ravache, Leonardo Duval, Abraão Parque, Adilson Barros e Ivan Lima, no Anchieta. No Dia em que Raptaram o Papa, a comédia de João Bittencourt, com Dionísio Azevedo, Neto Fraser, Luiz Carlos Alutin, nos papéis centrais na Itália. Exposições. Da melhor arte brasileira. É a mostra que a Casa das Utopias, Rua Figueira 77, está expondo com obras do chamado segundo momento do modernismo brasileiro. Lá estão desenhos de Tarcísio do Amaral, Milton da Costa, Maria Leontina e Pancetti, entre outros. Rádio Eldorado de São Paulo apresentou Roteiro Cultural. Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. YK 686, Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. AM 700 kHz. A Eldorado passa a apresentar Compasso de Espera.

ser vistos entre os cartazes de teatro as seguintes peças. Afinal, uma mulher de negócios de Fassbinder, direção de Sérgio no elenco de Nene Ravache, Leandro Duval, Abraão Parque, Adilson Barros e Ivan Lima, no Anchieta. No dia em que raptaram o Papa, comédia de João Bittencourt, com Dionísio Azevedo, F. Fraser, Luiz Carlos Arutin, nos papéis centrais na Itália. A arte brasileira é a mostra que a Casa das Retortas, sua figura 77, está expondo com obras do chamado segundo momento do modernismo brasileiro. Lá estão desenhos de Tarsila do Amaral, Milton da Costa, Maria Leontina e Pancetti, entre outros. A Rádio Eldorado de São Paulo apresentou Roteiro Cultural. Banco Safra informa a hora certa. Os empresários precisam de um banco com o qual possam conversar a mesma língua. A linguagem ágil e dinâmica dos negócios. Converse com o Banco Safra. Há mais de 100 anos atendendo com eficiência as necessidades do mundo empresarial. Banco Safra, tradição secular de segurança. Em São Paulo, 6 horas e 57 minutos. Maneira de vencer a concorrência. Vencer a inércia do consumidor, evitar o acúmulo de estoque. Com ele você entra em contato com milhões de pessoas. Anuncie. Esta é uma das formas de enfrentar a crise. Associação Brasileira das Agências de Propaganda, com a colaboração da Central de Rádio. ZYK 686, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. AM 700 kHz. Patrocínio da Pan American, a Rádio Eldorado apresenta a previsão do tempo. Com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pelo Radar Meteorológico da FAPESP, na Fundação Educacional de Bauru.

Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. Kilohertz. ZYK686, Rádio Eldorado Limitado, São Paulo, capital. AM 700 kHz.